Alfa Madama Diego, 1-8-6, bom dia, escuta liberado. 1-8-6, bom dia, prossegue Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 8-6. Salvador, 865, poderia confirmar o ponto de parada interior 01? Afirmo. Obrigado, pode fazer. Solo, bom dia, TAM 3517. 3517, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette, vai para o 04 no pátio principal. Alfa Juliette até o 04, TAM 3517. Tomador azul 4040, 28 para funcionamento. Azul 4040, autorizado. Para o estacionamento, chame táxi. Autorizado, vai chamar Salvador. Bom dia, voo 1093, virou, não se escuta. Bom dia, 1093, prossegue Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes, virou, 1093. Azul 4040. Prossiga. Está no gate 8, teve um problema com o Índia. Não está conseguindo desacoplar. Então a gente está cancelando o feedback e acionamento. Deve entrar com vocês assim que for solucionado. Muito obrigada. Gol 1093, ingressa via Juliette para meia dúzia. Juliette para meia dúzia, gol 1093. A posição é meia dúzia? Dirigindo agora, foi realocado no 10, comandante. Realocado no 10. Okay, então vai vir um pouco aqui. Afirma. Vou no 09. Solo, Salvador, muito bom dia. O ABS também é 570, está livrando. ABS também é 570, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. 6570 via Alfa, chama antes da Juliette. Salvador, copia Bravo Alfa, quer equipamento. Bravo Alfa 5/5. Obrigado. Solo ABS também é 570, estamos próximos da Juliette. Ingressa via Juliette para o 10, posição, correção. Ingressa via Juliette para o pátio 3, posição 10. 6570, via Juliette, pátio 3, posição 10. azul 4040, gate 8, para o Sul Sonoeste. 4040, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, 4040. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 12, chame 118, decimal 95, altímetro marca 1012, azul 4040. para 3290, mandando fuselada. Hello there, ground monitor, all 99970. Go ahead. Vacated runway 10 on Alpha Taxi. Approve the taxi, come to depart your left, Cigaro. Answer to energy, Cigaro. Zero 9970, gate 2 Juliet, apron 3, gate 07. Juliet, so apron 3, position number? 3, right? 7, 07. 07, thank you. Fala Salvador, Codial, bom dia. É o Ocean 62, Uno Uno, com informação hotel 360 Rio de Janeiro. Ocean 62, Uno Uno, é só autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, a curva à direita, saída da Elts, transição LED após o Abride, via up do Luno Zero, após o SMAP, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 19.8, transponder 5556. Gente autorizado 360 para Rio de Janeiro, Galeão, decolando da 10, primeiro curva direita, Del Leda Brinde. Upper Zulu 10, voo SMAP, Lúvito, Barbacena, Tocinho. 19.8556. O 6211 da Oceané. 5556, eu transpondo, me chama pronto para o pushback funcionamento, Oceané 6211. Gente, 6211, 5556, transpondo. Muito bom dia, informação em curso hotel, está autorizado Campinas, o nível de voo 340, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, pós voo Bridge, via após o 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponda 5555. Jogo 4069, patrulhamento correto, me chama pronto, para tiver acionamento. Solo Salvador, Tan 3153, bom dia, lembra bem. O Tan 3153, autorizando o táxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, Del 612, 3153. TAM 3890, informação em curso é em Índia agora, sou autorizado Recife, nível de voo 330, decolada 10, curva esquerda, Pucca, transição Caju, via Peru 58, controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5553. O TAM 3890, autorizado Recife, nível 330, decolada 10, curva esquerda, saída Pucca. O 1928, Pucca, transição Caju, TAM 3890, me chama pronto para o chipback e acionamento. Saída Pucca, transição Caju, TAM 3890. Estou autorizado para o chipback e acionamento, me chama para o táxi. Alô, Salvador, bom dia. Voo 1093, formação hotel, autorização com o fim. Estamos na posição 10. No 093, missão de copo, por gentileza. Vai dar, no 093. Solo é o 1967, informação Índia. Confirme para o solo. Voo 1967, com informação Índia. Gente, 1963, missão de copo, por gentileza. Confere? Solo 1963, da Gol. 1963, missão de copo, por gentileza. Ah, sim, aguardo, 963. É. O Gol 1093 está pronto, cópia? Tá, afirmativo, Gol 1093 está pronto. Sim, estou autorizado com fins, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, posto Bridge, via UPS 16. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, e o transponder 5565. Autorizado com fins, nível 360, decolar da 10, primeira curva direita da El, Leda, posto Bridge, aqui intercepta UPS 16, controle Salvador 1935. O transponder 565, voo 1093. 1093, cotejamento correto, me chama pronto para o chipback acionamento. Manar para o chipback acionamento, voo 1093. Salvo Salvador, bom dia, voo 1865, gente, tá? Índia, autorização Brasília 360. 1865, um instante, copo, por gentileza. Não, pessoal. O Gol 1963, eu pronto cópia? Afirmo, pronto. Sim, sou autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolador 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Bridge. E aí eu voo 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, pede 119, decimal 35 e transponder 5565. Autorizado então, Galeão 360, decola no 0, português, Santa Helena, Líbia, saída, relâmpago 110, Andréia Smart, sua Lúdico, Barbacena, controle 3935, que é outra. 5562 é o transponder, me chama pronto para estiver acionamento, gol 963. 562. O gol no 865, está pronto, cópia? Cópia, que merda. Sim, estou autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída Arbor, após Elefa, Viapido 17. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5567. 360, aprovado Brasília, via, na decolada 10, curva direita, na árvore, Elefa, via Ampers 17, controle 1935, acionado 5567, gol 9865. 9865, contagiamento correto, me chama pronto, pushback e acionamento. 7865. Pushback e acionamento no 5. 6211, eu estou autorizado, me chama pronto, táxi. Chamará para o táxi, 6211. Quatro zero meia nove, aguarda número 2 do setor. Salvador, usando 3.900 para o táxi com 68 a bordo, 3:43, alterna Fortaleza. 3890, sou autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 012. Apenas para confirmar, a frequência do controle é 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, vai via Índia, ponte para, chama 1895, 3890. Você é chamado para o 4069? 4069, então de mais 4 minutos. Ok, obrigado. 462, o nono da Ocean com 147 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas de distância de autonomia. É, 62111, estou autorizado a táxi, é pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro 10, 12. Negativo, ponte para 1895, 6219. O 2759 livrou. 2759, estou autorizado a táxi Alfa, me reporta 11 Juliette. 11 Juliette, vou 2759. Azul 4069, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda, sou autorizado o pushback acionamento, me chama para um táxi. Após a Avianca, estou autorizado o pushback, me chama táxi, 4069. Quatro, estou autorizada a Aracaju, nível de voo 130, vai decolar da 10, curva à esquerda na saída Conde, controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 0263. Com 402-63, transponda, me chama pronto, pushback acionamento. Para pushback acionamento, voo 1865, está na posição 1. 1865, aguardo pushback acionamento, número 2 no setor. Sim, aguardando. 2 Juliette, 1759. 1759, autorizando ingresso Juliette, posição 09, pátio 1. Assente até o 09,9759. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, Romeu. Prossiga, Alfa, Yankee, Romeu. Solicite autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. 09, confirme. Posição 9, 09. O Alfa Yankee Romeo, a posição 09 está ocupada. Ok, não aguardo. Táxi, tem 122 a bordo, operando Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia. Quase 4069, sou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, o ajuste de altímetro 0013. Paulo, bom dia, Gol. 1963, posição 11, o espectroamento. 1013, 4069, bom dia. Bom voo, Azul. O Gol 1865 vai ficar atento ao táxi do Embraer da Azul, passar em retaguarda após ser autorizado para estiver em funcionamento, mexeu para um táxi. Tá certo. Após o Embraer da Azul, está livre depois do travel para o Gol 1865. Paulo, bom dia, 1963, posição 11, pushback em funcionamento. 963, está autorizado, mexeu para um táxi. Tá, Maria, vamos lá. Salvador, bom dia, TAN 357, informação Índia, autorização Brasília. O TAN 357, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola 10, curva à direita, saída Albo Elefa, via UPZULU 17. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5571. Nível 360, autorizado para Brasília, via Operador 27, decola na 0, curva direita, Arbor Elefa. Controle 15935, transponder 5571, TAN 357. 5571, transponder, me chama pronto para o direcionamento, TAN 357. Demora pronto. Solo Salvador, bom dia, ATSA 6570. Prossiga, APSA 6570. Ok, 6570, estamos cientes da informação Índia. É, nosso nível para Recife é o 370. Nosso plano, a princípio, está para 10h20, se não me engano, porém estamos prontos já. A gente aguarda qualquer antecipação que a senhora puder conseguir para a gente. Gente, o APSA 6570, de antemão, só posso informar a saída, que será Puca Caju. Assim que eu possuir seu plano, informarei o senhor. Ok, gente, a gente está pronto já, qualquer antecipação a gente agradece. Obrigado. Salvador, Gol 1865 para o táxi. 135 a bordo, autonomia de 3 horas e 35 até na Campinas. O Gol 1865, estou autorizado o táxi em Índia. Ponto de 0, torre 11895. Rádio de altímetro no 0 no 3, bom voo. 5013 via Índia, quando vamos esperar 1895. Obrigado, bom dia, 865. Solo Gol 1966, pronto para o táxi. 9-4 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. O Gol 1963, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxa Índia. Ponte para no 0, torre 11895, o ajuste no 0, 13. Autorizado, parte 1 no Índia, Forte 0285, ajuste 1093.